Essa se chama Pra Não Dar Bandeira. Eu tentei não olhar pra você, pra não dar bandeira. Disfarcei pra ninguém perceber que entre nós dois tá rolando um desejo, querer coisa verdadeira. E se o teu namorado souber, já pensou? É melhor a gente parar de se você. Mas se acaso você terminar com esse cara, vem logo me ver, que eu tô louco pra te amar. Eu sonho com você, que você me beija. Perceber